mão, me resgata desse louco mundão. No caminho da sombra eu já tive, hoje quero viver com o Senhor longe do crime. Jesus, me tira da escuridão, me resgata desse louco mundão. No caminho da sombra eu já tive, hoje quero viver com o Senhor longe do crime. Deixa longe desse mundo criminoso. A cada esquina, a cada beco é encontrado mais um corpo esticado, baleado, com o pescoço todo sangrando. Não existe compaixão, só pensamento violento. Deus me tira desse mundo cheio de morte, cheio de ódio. Só raiva, só revolta, vingança e mais velório. Quero paz, sem dar tiro, sem sangue, sem arma, sem faca, deixando garganta toda cortada. Jesus sangrou na cruz, criou, nós criou o mundo, fez tudo perfeitamente pro homem acabar com tudo. Enquanto Deus criou o mar, o céu, a terra, o homem criou fuzil, civilização e a guerra. Matança é a nova era, viatura na favela. Tu pensou no BGV, é camburanca da viela. Já chega de subir no carnificina de garpa. Quero luz, sem ver sangue, não quero mais ver cadáver. Jesus, me tira da escuridão, me resgata desse louco mundão. No caminho da sombra eu já te vi, hoje quero dominar os irmãos que não tem Deus no coração. Preste atenção, você tá entrando no caminho obscuro, longe de Deus, seu destino é ir pro túmulo, queimar no inferno. Isso eu não desejo pra você e nem pra mim. Eu não quero que você seja mais um Abel sendo morto por Caim. Essa vida do crime não leva a nada. Saia fora das paradas erradas, vai pra igreja seguir Jesus, pra você não ser mais um a fazer sinal da cruz. Mesmo que você seja bandido ou ladrão, Deus vai te perdoar, porque nessa vida só Deus pode julgar. Os pecadores, irmãos, saiam dessa vida de horrores. Jesus, me tira da escuridão, me resgata desse louco mundão. No caminho da sombra eu já te vi, hoje quero viver com o Senhor longe do crime. Nessa vida Deus vai me guiar, assim o caminho certo e não o errado. Chega de destruição nesse mundo fudido, chega de morte nesse mundo maldito, que só traz a dor e nunca o amor. Eu tô cansado de ver o sangue jorrar inapagada, o humano tentar e pedir perdão. Chega de morte e destruição, chega de facada, já chega de meter bala. Chega de inocente nos caixão da funerária. Tô cansado de só ver luz, de vela crematória. Felicidade só existe quando vê antigas fotos, lágrimas escorrem, alargam os seus olhos. Mas Deus nos abençoa, é só cumprir o propósito. A glória de servir sinceramente é uma honra. Me ilumina, me desvia do caminho da sombra. Jesus, me tira da escuridão, me resgata desse louco mundão. No caminho da sombra eu já te vi, hoje quero viver com o Senhor longe do crime.